Ou bem, o Alan Tejano comprou um daqueles aviões só com dois motores, um Cessna, daqueles da Segunda Guerra, de segunda mão. Pediu permissão para levantar, levantou, foi estrear o seu veículo novo. Quando começou a falhar o motor do lado direito, ele pegou no intercomunicador. Alô, base beja, alô, base beja. Está-me falhando todo lado direito. O que é que eu faço? E, ninguém respondia. Falhou-lhe mesmo todo lado direito e ele. Alô, base beja, alô, base beja. Acabou-me falhando todo lado direito. O que é que eu faço? Ninguém lhe respondia. Começou-lhe a falhar-me todo lado esquerdo. Alô, base beja, alô, base beja. Está-me falhando todo lado esquerdo. O que é que eu faço? E, nada. Ninguém lhe respondia. Falhou-lhe mesmo todo lado esquerdo. Alô, base beja! Alô, base beja! Acabou-me falhar-me todo lado esquerdo. O que é que eu faço? Responde ainda a base beja. Daqui, base beja. Daqui, base beja. Repita agora comigo. Pai nosso que estais no céu.